Desde 1984, tudo que era considerado prático se tornou difícil. O tempo passa, eu sinto o cheiro dela. É que eu ficava aliciado, como eu tivesse parado com o tempero e o cheiro dela. O tempo passa, minha cabeça não sai dela. Eu troquei até meu endereço por ela. Ficava anestesiado, um sorriso traz um estrago. Eu te encontrava na ziela. Dama da noite, um raio que ilumina as trevas. Fica parado aí, bem do jeito que cê tava. Me rendeu uma boa foto. Já ouviu falar que Guaraná tem sódio? O Ministério da Saúde adverte, eu não me importo. Fica parado aí, bem do jeito que cê tava. Me rendeu uma boa foto. Já ouviu falar que Guaraná tem sódio? O Ministério da Saúde adverte, eu não me importo. Eu volto, eu sigo o contrato de tudo que me satisfaz. Corre atrás, longe demais. E a minha mente que alucine pede mais. Coab um ficou pra trás. Vê se pode, fugindo de você, que eu vim morar num bairro nobre. Eu não trombo com Steve mais. Eu tô sentindo diferenças sociais. Eu sou burguês. E não tomo nenhum enquadro mais. Não tomo enquadro mais. Não vejo mais não, Steve mais. Não vejo mais o Steve não. E eu sou burguês. E não vejo mais Steve mais. Não vejo Steve mais. Não tomo nenhum enquadro não mais. Não tomo enquadro mais. O tempo passa, eu sinto o cheiro dela. É que eu ficava aliciado, como eu tivesse parado com o tempero e o cheiro dela. O tempo passa, minha cabeça não sai dela. Eu troquei até meu endereço por ela. Ficava anestesiado, um sorriso traz um estrago. Eu te encontrava na ziela. Dama da noite, um raio que ilumina as trevas. Fica parado aí, bem do jeito que cê tava. E me rendeu uma boa foto. Já ouviu falar que Guaraná tem sódio? O Ministério da Saúde adverte, eu não me importo. Fica parado aí, bem do jeito que cê tava. E me rendeu uma boa foto. Já ouviu falar que Guaraná tem sódio? O Ministério da Saúde adverte, eu não me importo. Eu sou burguês. E não tomo nem quadro mais. Não tomo em quadro mais. Não fumo. Não vejo mais Steve mais. Eu sou burguês. E não tomo nenhum enquadro mais. Não tomo enquadro mais. Não vejo mais Steve mais.